por mim morreu. Que segurança Ele me deu. Serei seu servo até o fim. Cristo é tudo pra mim. Quero alegria, quero amor, quero com Cristo andar. E sempre sem medo vou descansar. Basta em Cristo eu crer. Cristo é por mim, sempre será bem protegido. Vou caminhar por onde eu for, Ele estará sempre, meu guia será. Quero alegria, quero amor, quero